morena, faz bem um ano, primeira vez que te vi. E nessa hora, morena, fiquei leve como pena, meu peito sorriu pra ti. E o teu sorriso, morena, o teu olhar feiticeiro, a tua pele macia, teus dentes, teu corpo inteiro, são como pedras brilhantes, são estrelas cintilantes, resumo do meu amor. Cleiton Aguiar cantou dele de Expedito Dantas, Amor Baiano, para o Pogba dos Santos, meu mais novo amigo do Facebook. Pogba, o nomezinho que arrumaram para esse caboclo. Pogba, isso deve ser apelido, não é possível, entender. Se for estrangeiro, tudo bem, mas não é brasileiro, né? Pogba dos Santos. O goiano da voz de mel e o dono do sucesso, Eduardo Costa, Quem Será Seu Outro Amor? Falei pra minha mãe que nunca mais ia colocar um copo na boca. Vi os seus olhos brilhando de tanto amor. Completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Felicidade, eu conheci te amando loucamente. Você me ensinou os caminhos, o amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que lhe perdendo para outro eu estava. Quem será seu jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou dentro do meu peito. Quem gostou, levanta a mão nesse vídeo. Leonardo Eduardo Costa, do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Pro Tiago do Cavaco, do Rio do Ouro, no Rio de Janeiro, meu mais novo amigo do Facebook. Tiago, um abração para você, seja muito bem-vindo. A Sugestão do Beijá. Ed Brito e Samuel, com a participação de Gustavo Lima. Homem Chora Sim. Quando eu te pedi perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de não e me mandou embora. Bandida, me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que eu faço agora? Te ver de perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de nãos e me mandou embora. Me disse que vai doer, mas que um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quem diz que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, tão fala por mim. Homem chora assim, chora assim. Homem chora assim, com tanta dor. Quando você bateu aqui, chora sim, Ed Brito e Samuel, Gustavo Lima. Quem gostar do barulho, Maranhão. Obrigado, meninos. O maior divulgador do Brasil apresentou Ed Brito e Samuel e Gustavo Lima, Homem Chora Sim. O Flávio Bejar, ele está nessa estrada já há mais de 30 anos. E ele faz um trecho que tem mais de 300 emissoras no estado de Minas Gerais. Então, se você quiser divulgar o seu trabalho no estado de Minas, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil, é só você ligar 61-9981-3601. Tudo que o Flavinho falar por você, eu assino embaixo, viu? A sugestão do Bejar de hoje é de Brito e Samuel, Homem Chora Sim. No próximo bloco, Roberto Carlos, Michel Teló, Gustavo Lima e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Brasil comemora 50 anos da Jovem Guarda. Parece que foi ontem, tudo começou em 1965, nas tardes da TV Record. É, que um grupo de meninos, tudo muito novo, na faixa de 20 e poucos anos, né, a TV Record entregou para eles

explicar que tava com os amigos. Mas sua raiva aumenta ao perceber que eu tô mentindo. Na maior cara de pau, você levanta a voz e eu também me altero. Inevitavelmente já começa aquele inferno outra vez. Até que me toquei que não vale a pena procurar na rua, se cada escolha tem uma renúncia. Minha escolha é você, e hoje eu posso te dizer que não vale a pena apagar a chama, resolver a nossa crise em outra cama. Minha escolha é você, minha escolha é você. Wagner Simão, minha escolha, para Gislane Nogueira Prates, de Novo Oriente de Minas. Minha mais nova amiga do Facebook, Gislane, um abração para você, um beijo, seja muito bem-vinda, viu? No próximo bloco, a dica de hoje: vamos acabar com o jabá nas rádios e nas televisões? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A hora é de economia, por isso é que eu vou falar com vocês sobre a Wellmax Brasil Global LED Expert. Isso interessa para todo mundo, porque dentro da sua casa você está gastando o que você não precisa gastar. É só você substituir as suas lâmpadas por lâmpadas LED. Você lembra quando você tinha aquelas lâmpadas antigas que comiam energia danada, depois passou para aquelas de fluorescente? Agora tem essa novidade, que é a lâmpada LED. Ela chega a economizar 80% e tem 5 anos de garantia. Você já pensou o que é você instalar uma lâmpada e ela durar 5 anos? Até hoje isso nunca existiu, né? Então, na hora do aperto, o bom é fazer economia. A Wellmax Brasil está chegando no Brasil, é uma indústria francesa que está estabelecendo em São Paulo, né? Eu quero até pedir que você não compre ainda, porque não está ainda nos pontos de venda. Então, você não compre a lâmpada LED agora, espere chegar ao Wellmax Brasil, porque essa traz a assinatura do Cleiton Aguiar, viu? O produto é muito bom e 5 anos de garantia. E você que é dono de elétrica, de supermercado, de construtoras, grandes empresas, hotéis, você pode ligar 61 99981-3601, 61 99981-3601. Pode falar comigo mesmo, para eu explicar para você direitinho como é que funciona. Já chegou o primeiro navio, nós queremos fazer um baita de um estoque, porque vamos ter que trocar todas as lâmpadas do Brasil, vão ser trocadas, né? Então vai precisar de muita lâmpada e vamos precisar também de parceiros nas mais variadas regiões do Brasil, né? Então você pode ligar 61 99981-3601, e de repente, se você tiver estrutura, tiver capital suficiente para você ser o nosso representante aí, pode entrar em contato comigo, tá bom? A dica de hoje: o Brasil, há 35 anos atrás, quando eu lancei o Chico Rei Paraná, né, já estava fazendo sucesso o Chitãozinho Chororó, Milionários é Rico, Mato Grosso e Matias. Naquele tempo, você gravava um disco e toda emissora de rádio e televisão que você chegava, você era recebido e era entrevistado imediatamente. Com o passar do tempo, hoje isso virou uma vergonha, porque depois que o lançamento de artista virou um empreendimento comercial, né, virou uma vergonha, porque você chega em qualquer, até rádio comunitária já tem gente pedindo jabá. Jabá não é carne seca não, gente, é pedir dinheiro para tocar a música do artista. Primeiro, que quando você assina uma concessão, eu assinei o ano passado uma concessão, eu me obriguei a divulgar a cultura. Como é que você vai divulgar a cultura cobrando? Não pode. Então, na Super 95 FM de Coromandel, não tem jabá. Lá ninguém paga, não aceita presente, não precisa fazer show para rádio, nada. Chega lá, mostra a música. Se o povo quiser que toca, toca. Se o povo não quiser, não toca. É simples assim, né? Na minha vida sempre foi assim. Na Rádio Estúdio Brasil também não tem esse trem de jabá. Então, eu quero fazer uma proposta. Eu sei que eu vou chover no molhado aqui, mas alguém tem que falar e eu estou falando. Fazer uma proposta, gente, para voltar, porque é um tiro no pé. A nossa rádio em Coromandel, ela está se sustentando com os anúncios. Tem muita rádio que não tem nem departamento comercial, só que ela vai perdendo, quando ela mantém esse contrato de jabá, ela se obriga a tocar as mesmas músicas 30 dias. O que acontece? O povo desliga o rádio. A rádio ganha dinheiro, mas perde audiência. Tá furando um buraco para entrar dentro. Não, eu gosto de rádio assim. Você faz um programa de audiência, isso atrai o anunciante, ele anuncia com você, vende mais e continua anunciando. É assim que funciona. É imoral, é ilegal, e eu quero convocar o Ministério Público do Brasil inteiro para fazer simplesmente cumprir a lei. E você que é diretor de rádio, pensa no que eu estou te falando. Se você cobra jabá na sua rádio, você está furando um buraco para entrar dentro. Você pode perceber que a sua audiência está caindo a cada dia. Aqui em Brasília, por exemplo, em que as cinco rádios que estão em primeiro lugar cobram jabá, 80% dos aparelhos de rádio de Brasília estão desligados. Entendeu? Porque o jabá acaba com a audiência da rádio. Então, a dica de hoje é essa. Vamos acabar com a jabá nos rádios e nas televisões do Brasil? Eu já estou dando o meu exemplo. No programa Cleiton Aguiar, com mais de 30 anos, nunca existiu isso. E na Super 95 FM de Coromandel também não tem jabá. Eu vou atender o pedido da Tereza de André, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Tereza é uma simpatia de pessoa, né? E ela ligou para mim. Lá nós temos a Beira Rio FM, que é a emissora do Zé dos Passos e da Dona Conceição, que é uma audiência danada lá em São Francisco. Eu já estive lá duas vezes, pretendo voltar em breve. A Tereza pediu e vai ouvir. Tereza, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. O criador de sucesso, Zé Nelson Moura, um milagre aconteceu em minha vida. Milagre aconteceu na minha vida. Estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Edelson Moura cantou dele Um Milagre Aconteceu em Minha Vida para a Renata Karine Rodrigues de Coromandel, minha nova amiga do Facebook. Renata, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Renata Karine Rodrigues do Coró. Abração para todos os meus conterrâneos de Coromandel, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel vão atender o pedido da Marília Santos, lá de Santos, no estado de São Paulo. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Para Marina Correia, de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook, do perfil número 2. Marina, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo mês, agora no mês de novembro, no dia 8, daqui a um mês mais ou menos, né? Eu estarei em São Paulo, lá em Diadema, para participar do grande show. São 9 anos da Paulista FM 87,5, que há 5 anos ela coloca o programa Cleiton Aguiar na sua grade. Nós passamos lá das 6 às 7:30 da manhã, lá na capital do estado de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E a grande festa vai ser em Diadema, São Paulo, no Centro Cultural Okinawa Brasil, na Avenida 7 de Setembro, 1670. A festa vai começar meio-dia e vai até as 8 horas da noite. São mais de 30 artistas, né? Eu peguei aqui o nome do Rick Solo, do Giovanni, da Fátima Leão, do Marcos Rodeio, Carlos Randal, Nil Bernard, Estivas Miguel, Cleiton Aguiar, Eliane e Samuel, né? no próximo dia 8 de novembro, vai dar num domingo, no Centro Cultural Okinawa Brasil, em Diadema, no estado de São Paulo, na Avenida 7 de Setembro, 1670. Um abração para o Marquinhos Brasil, lá da Paulista FM, todos os nossos colegas radialistas, o pessoal da técnica, todo mundo, pessoal de apoio também, né? Agradecendo o carinho que tem com o nosso programa. E o Marquinhos disse que o nosso programa lá é uma audiência muito grande. Graças a Deus. E o Marquinhos, o povo do Brasil é muito generoso e tem dado audiência para nós em todas as emissoras de rádio onde nós estamos. Graças a Deus, né? Rapaz, mas tem aniversário demais nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo. A Luísa Dias, Marcos Machado, meu primo, grande compositor e cantor de Coromandel, a Paula Ferreira, Alessandro Cruz, Leninha Santos, radialista aqui de Brasília, o meu amigo Juarez Fernandes Filho, filho do compadre Juarez, também radialista da atividade FM de Brasília, a campeã brasiliense de Karatê, Fernanda Monturil, o Beto Derck, o Reinaldo Bione Sena, Jéssica Lemos, Milton Alves Souza, uma das mais bonitas vozes do Brasil, o Amaraí, que ficou imortalizado na sua dupla com Belmonte, Margarete Barbosa de Carvalho, Zezinho Borges, sanfoneiro, meu amigo, Mário Campanha, grande maestro, N da Costa, Paulo Alves da Silva, Binda Macaior, Rildo Alves, Marlene Souza Figueiredo, a minha amiga Glória Cruz, lá em Paramirim, na Bahia, a Silvânia Feliciano, Grace Kelly Alves, o Elton Júnior, Walter Brito, grande jornalista, blogueiro, né, e advogado e jornalista também, que mora atualmente em Goiânia. O meu conterrâneo Geraldo Magela Rezende Pérez, de Coromandel. O Johnny da dupla com a Ivone. Maria Belina Machado. Rosivaldo Pereira. Renato Júnior. Luiz Henrique Leme Fernandes. Estela Reis, Edinaldo do Vale, radialista aqui de Brasília, Samanta Augusta Oliveira, Aline Oliveira Costa, Carol Carneiro, Rosana Silva, Marta Elisa Rodrigues Daleiro, Tito Silva, Carlos Miranda, Giovânia Oliveira, Rildo Alves e você, que está aniversariando nesta sexta, nesse sábado e nesse domingo, você vai receber os nossos votos de muita paz, muita saúde. E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 51, arrependimento e perdão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus,

a gente ama tanto alguém. Esta saudade me acompanha noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que valem dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nesta noite não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, que os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e quem adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Para minha amiga Ângela Maria Barros de Abadia, Abadia dos Dourados, ela que é vereadora e também diretora da Ativa FM, onde o programa Cleito Aguiar passa todos os dias às 11 horas da manhã. Ângela, grande beijo para você, seja muito bem-vinda no nosso Facebook, perfil número 2. Já estava no 1, agora está no 2 também, né? Seja muito bem-vinda. A Ângela é uma guerreira, é uma vereadora daquelas que o povo da cidade tinha que ajudar, mas no interior é complicado, né? No interior é complicado, o trabalho de gente séria no interior é difícil demais, porque quem está com o poder na mão é difícil ser combatido, né? E a parte mais frágil, mas é o seguinte, a minha amiga Ângela, ela não arrepia a carreira não, vocês tomam cuidado com ela. Ô Ângela, tô contigo e não abro. Viu? A frase irretocável do programa de hoje vem da sabedoria popular. Quando sentir vontade de abraçar um amigo, não espere até amanhã. Porque como tudo na vida pode mudar, o amanhã para o seu amigo ou para você pode não chegar. Quando sentir vontade de abraçar um amigo, não espere até amanhã. Porque como tudo na vida pode mudar, o amanhã para o seu amigo ou para você pode não chegar. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Rafael Silva. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesse domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão. Às 10 horas da noite, eu apresento sempre entrevistas muito interessantes. E o nosso programa já está com sinal local em mais de 200 cidades do Brasil. Mas se não chegou na sua cidade, tem problema não. Você pode me assistir, se você for assinante da TV Oi, você assiste no canal 1. Se for da Claro TV, é o 13. Na Sky 175,